386, autorizado por Odidona, descendo sem restrições para 2.000 pés. O ajuste na 0 no 100. Salvador, é o Gol 1173, bom dia. Gol 1173, bom dia, pronto, copy. Afirmativa, prossiga. Gol 1173, autorizado, Guarulhos, via peso 10, Taubaté, nível 360. Decola da pista 10, após a decolagem curva direita, na saída da El Leda Motiva, transponder 5514, controle 120, decimal 8. É zero aprovado, Guarulhos, Apesolo 10, até Taubaté. Decola no perfil da El Leda Motiva, 5514, transponder 120.8, é o controle Salvador, algo 1973. Gol 1173, cotejamento correto, chama pronto para o inspecionamento. Chama na graça. Olha, essa que se revistou no zero, reporta quanto estabilizado, 3806. Afirmativo, reporta estabilizado, 3806. 18,6, torre 18,95. 18,95. Tá 3806, QNH 1017, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Vem, pouso, 3206. Três oito no meio, no solo 21, libera direita, solo 121, decimal 9. Ok, vamos liberar mais à frente, liberando 219. O Salvador, eu vou 173, puxei cancelamento, posição. Posição 8. É, corrigindo. Uno 73 autorizado, puxe no portão 4, chama táxi. Autorizado, puxe de acionamento, seu maior táxi, sou no 173. Fala Salvador, você é 38 no meio, liberando. A 38 no meio, táxi via alfa, vamos manter a posição antes do táxi Juliette, aguardando a liberação do portão 4. Alfa, mantém 2 de LED, guardando a liberação do portão 3, 8, 1, 9. Salvador, boa. Bom dia, SAM 3520, autorização Aracaju 210. SAM 3520, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 190. Decola da pistona 0 após a decolagem curva à esquerda, na saída Conde. Transponder 5515, controle 120, decimal 8. SAM 3520, está autorizado Aracaju, nível 190, Golf 677. Curva esquerda após a decolagem, saída Conde. 5515208, é o controle. SAM 3520, contagiamento correto, chama pronto, pushback saneamento. Para o táxi, nosso POB de 160, autonomia de 3 horas e 55 e alternativa Galeão. O 1173 autorizado, táxi direita Índia até o ponto espera, no ponto espera torre 198, decimal 95, ajuste no 0 no 7. Ele 17, autorizado táxi de Índia até o ponto espera, chamar a torre 185, tá bom, bom dia, bom trabalho. 1173. SAM 38 no meio, ingressa Juliette, portão 04. Pela Juliette, portão 04, 1173, autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, vento calmo. Alinha e decola pistão no zero, voa no 1173. 1173, decolar 229, controle 120, decimal 8. 208, bom controle, bom dia, bom trabalho, 1973. Controle Salvador Abu, 1173, bom dia. Estou no 173, bom dia, contato radar na decolagem, saído da El, cruzado Leda, subindo para o 360. 360, da El Leda, 1173. É, confirme, é a saída da El Leda ou da presente Leda, 1173? É presente, direto Leda. Direto Leda então, 1173. Azul 4073, autorizado Campinas via Obesul 10 por base após 7 conforme rota, nível 360. Decolada pista 10 após a decolagem curva à direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5520, controle 120, decimal 8. Autorizado Campinas 360, Obesul 10 por base. Da Paula da Lazaro, curva direita da El, PD da Módiva, 5520 transponder, 120, decimal 8, o azul 4073, para a posição 120. Azul 4073, protegimento correto, chamou pronto, vou chegar aqui para o momento. Vamos lá, Bono 173, chama Recife em 125 decimal 1. Podia confirmar a frequência do Bono 173? 125.1.